você, querida, estava tão bonita. Aquela doce lua de mel, o quarto era tão simplesinho, como um quarto de qualquer hotel. Não dormimos sequer um segundo, naquele mundo era apenas nós dois. Seus carinhos e sua amiguice talvez inibisse deixar pra depois. Você eu encontrei, mas sei que a esperança não morreu. Eu queria usar o seu corpo, que um dia poderia ser meu. Na verdade, senti seu calor, sabendo que seria ilusão. Meu coração não poderia ser seu, mas queria espantar a sua.